paixão, ela que me faz brilhar, ela que acende belezas, mas pra mantê-la acesa tem que cuidar. Lustrando estrela daqui do chão, tirar a poeira, cuidar do dom e aprender a voar pra poder levar onde sua estrela nasceu para estar. Como voar se essa é feita das coisas da terra? Como voar? Costura a noite.